Deu pra 5.000 no 962. Trolho, gol 962, atingindo 5.000. 092, cancelada a restrição de TAP, separa 2.000 pés, ajuste do altímetro no 093, autorizado final do procedimento, recorte estabilizado. Perdeu o gol 962, no 962, livre da restrição em TAP, autorizado ILS. Afirmativo, separa 2.000 pés, ajuste no 013 em Salvador, gol no 962. 2013, obrigado. 03191, transfere Centro Recife. Chame o Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Sim, 2710, controle Salvador. Na escuta 2710. Azul 2710, serviço radar terminado a 10 milhas a oeste da posição Conde. Chame controle da Caju, frequência 119.0, alterna 120.3, 120.3. Controle da Caju, então 190203, azul 2710. Azul 4082 negativo. Azul 4082, desça para 2.000 pés, canceladas restrições em TAP, autorizado o final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado, o ajuste do altímetro na 0 na 3. Ok, 2.000 pés, canceladas todas as restrições de TAP, e chamará estabilizado no X-Ray o azul 4082. Utilizado em grande pista 17, reporte aéreo de plantão na cabeceira, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. controle azul 4082. Possível, azul 4082. É, tem uma formação bem grande em Duna, posso voar o Índia Sierra, repetido? 4082 tem condições de curvar a esquerda, previsível? Não, se eu tiver que curvar a esquerda, eu vou dar uma volta grande, seria pela direita. Sim, está autorizado o desvio 4082, redução de velocidade 1809, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Reposta de visual com 1-0 para completar a aproximação de visual. Ok, então vai efetuar o desvio pela direita, reduzindo para 180 nós, 1013, e informará condições visuais para interceptar a final ILS com referência, o 4082. Voo 962, estabilizado ILS da 10. Voo 962, complete procedimento ILS, chame Toro, 1-8, decimal 900. 895, voo 962, na informação aí, passando a formação em Duna, sem turbulência. 7. Obrigado. Oi, voo 962 final, ILS da 1-0, bom dia. Voo 962, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Autorizado, 962. Tango Romeu, aguarde para iniciar a decolagem, mantenha a posição. Romeu, Papatango Romeu, por solicitação do controle, após decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Manter a proa após a decolagem, correto, aguarde um instante para a decolagem. Setenso azul 4082, tomará. Romeu, Papá Tango Romeu, autorizado decolagem pista 17, vento 140 graus 089. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, decolado aos 35, chame o controle em 119, décima 8. 119.8, tenha um bom dia, obrigado, senhor. Igualmente. 1962 livrou. 1962, seu solo foi aos 35, chame agora o solo 121, décima 9. Após direita, sai da árvore 1, eleva. Suba a nível de voo 430. Afirmativo, 3.000 na proa, após curva direita, na saída para o 430. Papa Tango. Brasil 4082, complete procedimento ILS, chame Torre Salvador na noite da semana 9. 1895, 4082. Azul 4082. Bom dia, 3436, informação quilo. 3436, aciona identificação. Azul 4082, bom dia. Azul 4082, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 619. Pouso na 0 azul 4082 com 1013. 3436, fique mantém nível 1 na 5-0. Só na identificação autorizado via chegada Bomed 1, desça para nível 050. Via Bomed 1, desce para 050, são 3436. Salvador, é o Chacal 09. Chacal 09, a sua identificação. Identificou. Azul 4082, no solo A039, nível direita, chame solo 121, decimal 9. A direita 219, azul 4082. Isso, Nordeste Verde Salvador, vou ir na proa de Bonf, onde intercepta a chegada Bonf, dessa via na posição Bonf para nível 060. Chegada via Bonf e Chacal. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 26.0. Ok, bom dia, obrigado, senhor. A descida, nível 060, PROD BOMF. 060 BOMF. Autorizado 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 0.3, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, o altímetro no 0.3, reportado estabilizado no X-Ray, no 3.9. estabilizado, ILR, então 3436. 3436, complete procedimento, final procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 8.95. 18.95, 3436. Oi, Salvador, bom dia, então 3436. São 3436, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, 130 graus, 612 nós. Autorizado pouso, pista 10, São 3436. Salvador, 556, ponte zero aberto, 556, mantém ponte zero. Pode ser. Autorizado, alinhar e manter opção 0. Alinhar e manter opção 0, 556. De 436, no solo aos 53, livre pista via Eco. Chame solo 121, décima 9. Eco, 1219, estão 3436. Gol 1556, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 079. Decolagem da 10, gol 1556. Quem aqui uniforme, boa tarde, prossiga. Isso, quem aqui uniforme, chame 1219 para cópia. Prepare e saia da PUCA. Gol no 556, decolado ao 55, chame controle em 119.8. Autorizado nível 060. 060. Chacal 09, desça para 4 mil pés. Na posição Bomed, intercepta a chegada. Confirmado. Na posição Bonf, intercepta a chegada Bonf. O ajuste é 1-0-4. 4 mil pés. 1-0-3. Está autorizado 4 mil pés, o Chacal. Salvador, bom dia, gol 1556-0360. Gol 1556, um patrulhador na decolagem, subindo até o nível de voo 360, via saída São Bruno, letra D. Objetivo decola via São Bruno, gol 1556-0360, solicita proa de Dóculos, estamos transportando órgãos para transplante. Controle Salvador ciente, está presente voo ilê da guarda de coordenação para Dóculos. Voo ilê da guarda da coordenação, voo no... Autorizado direto do DOC, nível 360. 340, bom assim. 3378, me escuta? Escuta, prazer. Autorizado 050, chegada da Bomed 1. 050, Bomed 1. Tan 3745 está pronto no ponto de espera. Tan 3745, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento, 110 graus, 089. A linha decolada bem, Tan 3745. Uno 556, chama Centro Recife, frequência 1208, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Chama 12835, 25, por favor, 556, boa tarde. Receptor final da LS, visual com a pista. Decal 09, complete procedimento de LS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 1895, graças. Chacal 09. Chacal 09, ajuste no 013, continue a aproximação e aposte no externo. Reportará no externo. Tan 3745, decolado ao 04. Chame controle em 119 decimal 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia, o TAN 3745 decolou na Savon. TAN 3745, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360 via saída Savon 1, Leda Mótima. Tente, 360, Savon 1, Leda Mótima. Estou externo, Chacal. Chacal 09, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento, 110 graus, 109. Autorizado pouso, trem baixado, trabalho. do altímetro no 063, tá? 3378. 4.000, 1.013, tá? 3378. Descendo, TAN 3378. Afirmativo. Autorizado 2.000 pés. Reporte estabilizado final do procedimento LSXU. E ajuste do altímetro no 093, TAN 3378. Oi. É o... Chamador 3745, alguma chance de voarmos direto no Mativa? 3745, aguarde. Tau 09, solo 08, confirmando o pátio militar. Afirmo. Sente livre, táxi à esquerda via hotel, ao estacionar a frequência livre. Já passou da hotel, vai autorizar o backtrack? Afirmo, agilizando, autorizado. Que bom. Salvador, bom dia, Oceano 6213.0 da 90, pronto. Oceano 6213, bom dia, mantém ponto de espera, Oceano 0. Mantendo. TAN 3681, vento 120 graus, 09 nós, autorizado decolagem pista 10. Autorizado decolagem 10, TAN 6213, informo que devido ao perfil de saída semelhante à nave da TAN cruzando de nível, vai aguardar um pouso da aeronave que está já próximo à duna, após ser autorizado aqui. Na escuta, 6213. TAN 3681, decolado ao 10, chame controle 119, décima 8. 198, TAN 3681. Controle do 3681, passando 1500 pés, salvo 1. TAN 3681. Contato radar na decolagem, submanter a nível de voo 320 via saída voo no Leda Mote. Nível 320 via saída São voo no transição Mote, tá 368. Aproximação foi LS, da 3378. É 3378, complete procedimento LS, chame Torre Salvador, 18, decimal 95. 118, decimal 95. Equador de TAN 3378. TAN 3378, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 09 graus. Vento autorizado pouso na pista 10. Oceana 6213, visual com tráfego final no zero. Afirmativo. Oceana 6213, após a passagem do tráfego que pousa, 320 da TAM, autorizado alinhar e manter-se no zero. Após a passagem da aeronave da TAM na final, alinha e mantém Oceana 6213. Oceana 6213, não autorizado desvio, reporte retornando para a saída, por favor. Leda, TAN 3681, Leda intercepta a saída da linha Leda Morte. Faz Leda, prossegue com 4 planos, 3378 no solo aos 14. Nível direita, chame o solo 121, decimal 9. Nível direita, chame o solo 219. Obrigado, bom dia, boa tarde. Salvador, muito bom dia, Gol 1790, pronto, na sua escuta. Gol 1790, bom dia, após o início da rolagem do 320 da Avianca, autorizado a linha manter pista 10. Após o início da rolagem da Avianca, a linha mantém pista 10, Gol 1790. Puxa, né, 6213, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Decolagem 6213. Dessa vez chegada para mais de 1, para nível de voo 050, QNH 013. 013, 0, 0, 0, 6213, decolado aos 16, chame o controle 119, décima 8. 9862913, boa tarde. Poderia Salvador, boa tarde, Xenon 6213, decolona, se escuta. Xenon 6213, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2 mil pés autorizado Leda. Pode ver, Leda, 6213. Controle, o Passando 1, 5-0, tem que salvar a morte, né? 2-6, turno aguarde. Bolo 790, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 099. Livre decolagem pro Golo 790 da pista 1-0. A 3081, chama o centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 35.1. 790, decolado aos 19, chame o controle em 119, décima 8. 198, gol 1790. Contato radar da decolagem, suba para nível de voo 390, via C da PUCA. Para 390, via PUCA, voo no 790. Xenônia 356, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento elétrico X-Ray, após estabilizado no localizador. Estimativa, 356. boa tarde, gol 9122, está aparecendo a planta 010 pronto. Gol 9128, autorizado, a linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus, meia dúzia nós. A linha decola no 0, gol 9128. Chame a 2123, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35 alterna 125 decimal 1. 2835 251 6213, boa tarde. Gol 9128, decolado aos 25, chame o controle em 119.8. 798, gol 9128.